meus anjos sonham em tomar banho de mar. Porque do lado de cá, tudo é real, tudo é de tocar. Visitou minha casa, um que veio com 6 asas pra me convencer, ser imortal, pra me fazer trocar de vida. Dizendo que já enjoou da dele, na febre de querer habitar minha pele. Fiz um café pra nós, falou que não bebe, então bebi sozinho. Me viu em paz, não arrumou nada e já seguiu o caminho. Vazou batendo porta, esqueceu o cigarro. Um pique do pequeno preto, um terço e a chave do carro. Um ser que voa, vê se pode, escolhe dirigir. Pensei, será que todo anjo ainda tem que cair? Sei lá, voltei pra minha vidinha já que vai de vício em vício. Difícil o tal ofício do viver. Rasguei minha agenda, quem sabe esses anjos aprendam. Que pra brincar de ser humano, tem que aprender a morrer. Traço o meu caminho, vou caminhar. Tanto sol, tanto sonho a vingar. É um dom. Falta luz, então vivo de som. É um dom. Ver sabor nessa vida. De cá conspira, sente a ira. Eu que vim lá do Zaira com meus sonhos na mochila. E pra quem joga no sol quente como esses moleque, entende que pra ser gigante é só ter nada que te prende. E a liberdade é valiosa. 2 décadas de prosa, 2 décadas de prova. Sempre fui maior que isso. Rap tipo exportação, royalties exploração, tipo filme de ação. Eu nunca perdi a coragem. Forte abraço aos meus irmãos. Anjos querem meu plantão. Ser de carne é complicado e eu me sinto Yusuke. Tenho olhos rápidos e eu vejo qualquer truque, conversos elásticos, destruo qualquer loop. Simples ser, tipo ser, como sempre foi. De onde sempre vim, pra onde sempre vou. Certo pelo certo, de longe eu ganho a verdade. Eu traço meu caminho na reta da eternidade. Ah, meu tempo né, viagem, que parece que tudo ofusca no sol da vaidade. Desfalece na vontade, vibrar na força de uma mãe. Fazer de um salário, repartir dos pães. Na selva sem trégua e leões. Verdade em si que repõe, na cura de quem sente as lesões. Pra fazer do céu mansões, no fim na mão, só o amor em realização. Comunga, a vida é farda em passos de orientação. Proponho, só acusa nostrado, bolada alquerosa. O que vale é quem se tem, e a pauta de quem não volta. Prece paz, uma passagem só de ida. Na saudade, eu vou partir, senti o real sabor da vida. Traço meu calor, meu caminho.